você sai do medo. Do medo. Mas o medo nunca sai de você, eu vou só. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém. Voltei, mas não posso parar no deserto. Eu passei, tava lá pra provar. E renasci, tô de volta. Depois de 8 anos eu passei pela prova. Olha aquela moto preta, muito louca. Desifada, da quebrada uns mano e o Max. Como sempre na guerrilha. E o Marquinhos e o Ney. Tá preso, tá na ilha. O barato é louco, o sistema é feio. Só quem passou por lá sabe o veneno. Mas logo vai sair, Joe vai tá com nós. Pra ganhar, pra multiplicar, só liga nós. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém. Domingão, o jogo estralou. Levanta a taça, só quem ganhou. E na corrida, Jão, eu tô tranquilo. Que puxa o ferro que brilha, muito lindo. Só que é perigoso. Daquele jeito, engatilha a mente do poder. Só quem tá vendo. E o USB grátis, negão, tá normal. E os maldosos, de vez em quando na moral. Nossa, aquela gata, Joe, que tá passando. Várias no Moquei e passa o dia todo. Nossa, aquele carro é seu, muito louco. O Amarok, só rebaixado, brilhando, é nós. Representando a quebrada. Na Vila Função, cola com a rapa na geral. Cola na quebrada, no bar do Mané, tomando uma gelada. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém. É desse jeito. Também vim pra falar, entre becos e vielas, é nós que tá. Não pago simpatia, não, cê tá ligado. Quem é gueto original, não treme aliado. Enquanto você manda essa mensagem, bombas nucleares invadindo sua cidade no Iraque. Os terroristas explodiu na faixa de Gaza, de bombas e fuzil. Os rebeldes tá planejando pra atacar, detonar mais um delinquente e te matar. No ar, os avião tá passando na terra. O exército tá chegando e no Brasil, nosso reforço nacional. Liga os vida louca que fala na central. Meu Deus, quando isso vai parar? Em breve, Jesus vai voltar. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém. O grito tá em mim, tá em você. Lá do leste, Vila Função é no Moquém. O grito tá em mim, tá em você. A torre, representante do Moquém.